missão aqui na Terra, era a produção de livros. Chico Xavier era médium de efeitos físicos, fez várias materializações em muitas oportunidades, mas o Espírito Emmanuel conclamou-o a dedicar-se mais detidamente à produção de livros, à caridade, ao exemplo. E Chico nos deixou, através do seu exemplo, mais de 10 mil instituições fundadas em seu nome ou baseadas na sua vida. Consolou milhares de mães e veio nos trazer, nos diz esse benfeitor, por isso a importância de nós estudarmos por que ele veio depois de Allan Kardec, a sublime missão, lição da humildade. Porque nós espíritas, nós aqui habitantes desse planeta, temos a evolução intelectual muito acelerada, mas o coração ainda atrofiado. E diante daquela obra monumental que é a doutrina espírita, muitos de nós nos envaidecemos no orgulho, que é considerado o pai de muitos vícios, a vaidade intelectual. E eu mesmo percebi em mim que me tornei mais orgulhoso depois que me converti à doutrina espírita do que antes, quando eu fui durante 12 anos ateu. Porque eu fiquei tão fascinado com a obra monumental de Allan Kardec que fiquei achando que aquela era a única verdade para todo mundo hoje. E não é a única verdade. Não está acessível a todo mundo e nem se destina a ser a única religião do futuro. Leon Denis dizia que o Espiritismo será o futuro das religiões, e Kardec defendia que não a doutrina espírita, mas os seus postulados básicos, seus princípios fundamentais, se tornariam crença comum a várias religiões. Como seus princípios são verdadeiros, como serão um dia demonstrados, não pelos homens de religião, dizia Allan Kardec, mas pelos acadêmicos, pelos homens de ciência, os princípios da imortalidade da alma, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, de Deus único, Jesus como modelo e guia, a imortalidade da alma, esses princípios serão conhecidos por todas as religiões com o passar do tempo. Então nós temos que tomar muito cuidado com o conhecimento, porque nós com o conhecimento poderemos nos tornar os novos doutores da lei de antigamente, os novos fariseus que ficavam na praça pública condenando, apontando o dedo, julgando. Não é essa a missão do Espiritismo. A missão do Espiritismo é combater o materialismo, tanto que ele não se destina a combater as religiões, mas a fortalecê-las, confirmando através da experimentação, através da razão, da lógica, do bom senso, que os que as religiões defendem é verdadeiro, que existe uma vida além da matéria e que vamos assim ajudar os nossos irmãos de outras religiões. Então Chico veio para nos ensinar a humildade, para salvar-nos de nós mesmos, para que o orgulho não nos transformasse nos novos julgadores. Aliás, o vocábulo diabo ou Satanás, no seu original, além de inimigo, além de adversário, significa aquele que separa, aquele que divide. Então Chico veio trazer a missão da humildade. Era tão humilde que incomodava alguns de nós. Uma vez, uma determinada senhora foi visitar-lhe e começou a lhe elogiar: Chico, você é maravilhoso, Chico, você é extraordinário, quantas mães, Chico, você já consolou com as cartas dos seus filhos, quantas pessoas infelizes você já socorreu, quantos espíritos nobres vêm até nós graças às suas mãos abençoadas, você é extraordinário, e isso e aquilo. E Chico, todo encolhidinho, lhe disse: sou não, minha irmã, sou não. Meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Mas era o Cisco de Deus, não era? E aí um dia as pessoas estavam lhe elogiando, ele disse: eu não sou nada demais, eu sou apenas um verme. E as pessoas até se incomodavam: que é isso, um verme? E ainda